plano certo. Original. Original, não é mesmo? Vem que tem. Cheguei na club e formei a tropa toda. Eu cheguei no baile e vi a cena toda. E um estrala de dedo, eu tomei a cena toda. Só pra não falar que eu não passei por aqui. Porta-mala com quilo eu distribuo em grama. Pensamento naquilo, pagamento em grana. Grandiosamente, sensação de fama. Não é o que me mantém de crânio firme aqui. No pique de Amanda Nunes, nocauteei a ronda. Dos vermes que me rodeia e quer roubar minha onda. No ringue é 45 e quem aguenta bronca. Nos cara que viu minha cara e me taxou de som. Cê é tiro pra caralho, tiro, tiro pra caralho. Tiro pra caralho. Dentro de um plano de ação, na residência dos loucos. Já deixei as peças de cão pra não ter aperto e nem sufoco. Ficção pra quem assiste, vida louca é quem resiste. Eu, um ponto estratégico, assista esse filme triste. Quero ver quem, bota a cara, quero ser quem. Se prepara, cara, quem vem, toma bala. E o Muni só nós tem demais. E não é por falta de vontade, é por excesso de bondade. Que acelera e fui sem olhar pra trás. Com essas mina bandida nesse meu sistema bruto. Que essas rima fudida, resultado do produto. Fudi o psicológico dessas bandida tudo. E hoje eu finjo que nem conheço. I'm sorry baby, hoje acordei meio crazy. Tô de saco cheio desse seu papo furado. Já botei minha cara pra esses lados. E não vou passar por aí que eu sei que o circo tá armado. Tô na contenção, uma cota desde antes da fofoca. Que dizia que eu tava nessa uma cota. E minha cota em menos de um ano eu bati. Se não deu pra entender, bota o som pra repetir. Mesclando mensagem com vivência, fi. Se brota contra nós, a tendência é cair. Me matem no silêncio, foda, ressurgir. Difícil mesmo é me tirar daqui. Esses inimigos no meu corpo. Tire-os de mim. Esses inimigos no meu corpo.